5 áudio, mas tô cancelando. Daqui algumas horas você tá casando. O Waze disse que não vai dar tempo eu fazer você desistir. Mas se você errar na rua sem querer querido e parar naquele velho cruzamento, diz pra ele que se perdeu. Eu vou tá lá, lua de mel. A rua errada é o nosso motel. Pra que viajar, casar no papel, se naquele quarto eu te levo pro céu. Gostoso Brasil! Portal do Arrocha. Eu já gravei os 5 áudios, mas tô cancelando. Daqui algumas horas você tá casando. O ex disse que não vai dar tempo eu fazer você desistir. Mas se você errar na rua sem querer querido e parar naquele velho cruzamento.